meu comportamento tão escandaloso. Casar com a bênção da Virgem Maria, não me envolver nessa má companhia, que não se penteia, frequenta cadeia e lugar perigoso. Tenho medo da polícia e de bandido, alergia a político safado, e um irmão que não me sai do pé do ouvido, dizendo que eu devia estudar pra advogado. Outro diz que se eu fizer engenharia, mesmo sem ter vocação eu enriqueço. E eu pergunto se esse peste gostaria que o prédio que eu fizesse lhe caísse na cabeça, pra ter um anel no dedo, um dedo no nome, ser um grande homem, feliz e famoso, mudar de repente meu comportamento tão escandaloso. Casar com a bênção da Virgem Maria, não me envolver nessa má companhia, que não se penteia, frequenta cadeia e lugar perigoso. Ter um anel no dedo, um D no nome, ser um grande homem, feliz e famoso, mudar de repente meu comportamento tão escandaloso. Casar com a bênção da Virgem Maria, não me envolver nessa má companhia, que não se penteia, frequenta cadeia e lugar perigoso. Eu tenho medo da polícia e de bandido, alergia a político safado, e um irmão que não me sai do pé do ouvido, dizendo que eu devia estudar pra advogado. Outro diz que se eu fizer engenharia, mesmo sem ter vocação eu enriqueço. E eu pergunto se esse peste gostaria que o prédio que eu fizesse lhe caísse na cabeça, pra ter um anel no dedo, um dedo no nome, ser um grande homem, feliz e famoso, mudar de repente meu comportamento tão escandaloso. Casar com a bênção da Virgem Maria, não me envolver nessa má companhia, que não se penteia, frequenta cadeia e lugar perigoso. Pra ter um anel no dedo, um dedo no nome, ser um grande homem, feliz e famoso, mudar... A Hora da Notícia e as últimas do dia em primeira mão pra você. Pois é, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui e com vocês as melhores notícias do mundo da música com o Renan Brits. É ele. Bom, é isso aí. A Vit cancela turnê por problemas de saúde e deixa os fãs preocupados. O Avicii cancelou todos os seus compromissos profissionais para 2014, segundo a revista Billboard. E o aumento das preocupações dos fãs quanto ao seu estado de saúde. A revista norte-americana divulgou na segunda-feira, dia 8, a notícia sobre os shows desmarcados, que inclui grandes festivais como o Ultra Music Festival e o Tomorrow World, e mais apresentações nos Estados Unidos e na Ásia. Representantes do DJ sueco disseram à revista que ele vai descansar em sua casa em Estocolmo e se recuperar das complicações relacionadas à cirurgia para remover o apendicite e a vesícula biliar, feitos no começo desse ano. A notícia aumentou comentários sobre a aparência do cantor em redes sociais. Fãs divulgaram fotos em que ele aparece muito magro. Uma imagem divulgada pelo próprio site de música eletrônica dos Estados Unidos, Straight Up, no início de setembro, tem a legenda: Avicii parece estar com 70 anos, parece que realmente precisa de um descanso. Com certeza, o DJ tem 25 anos. Bom, então vamos voltar para Kelly apresentar as próximas músicas aqui na Rádio Estação. E vamos de música! Agora iremos ouvir Fernando e Sorocaba, Vendaval. Essa vai para o nosso querido Flávio Viana, que infelizmente hoje não pôde estar presente. Melhoras, Flávio, o grande amigo de todos!

que você quer ouvir aquela música especial? Aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. Bom, esse é o Programa Legal, que é apresentado geralmente pelo nosso grande amigo Flávio Viana, só que hoje o Flávio não pôde estar aqui com a gente e nós, amigos dele do segundo período de jornalismo, decidimos fazer por ele. Bom, é isso aí, agora nós iremos ouvir Jota Quest Do Seu Lado. Essa daí foi a música Jota Quest Do Seu Lado. Bom, eu vou ficando por aqui e vocês fiquem agora com ela, Kelly Souza. Pois é. Voltamos novamente com o programa legal. E a próxima música, Lulu Santos, Como Uma Onda no Mar, vai para o Rômulo da Secretaria. Gostaria de pedir desculpa ao nosso ouvinte que ligou e pediu Nath Roots, mas Rômulo, receba com muito carinho dessa sua admiradora. Já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê na igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro. Sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Pra si mesmo agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro. Pois é, queridos, vamos ficando por aqui. O programa legal volta na segunda-feira com Flávio Viana. Mas antes disso, queremos anunciar a nossa querida amiga Carol está em busca de um amor. Pois é, a partir de segunda-feira nós vamos alinhar aqui o programa Namoro com a Carol. Tá? E você que está interessado na Carol, pode adicionar ela no WhatsApp. O número é DDD 22 981 14 7277. Repetindo, DDD 22 981 14 7277. Se você não quiser adicionar, pode adicioná-la também no Facebook, Caroline Camacho. Mas só você que está procurando um amor verdadeiro. Bem, vamos ficando por aqui. Desejamos para você um ótimo fim de noite e um ótimo final de semana. Vamos estudar, galera. Um grande abraço de nós, todos os amigos de Flávio, que também é o grande amigo de todos. Ficamos por aqui. Um abraço. Para fechar, vamos ouvir Martinho da Vila, Pagode de Saideira. Saideira. Tchau! Mas saideira, segunda-feira, tenho que trabalhar. Estou nessa semana inteira. Se eu tomar mais um copo, sou mesmo de marca, vão me retirar. Eu não vou tomar. já é a décima primeira. E vem como saideira, e nada da gente sair. Enquanto houver garçom e geladeira, tem sempre uma saideira que não deixa a gente dormir. Mas eu não vou tomar. Eu não vou tomar mais saideira. Segunda-feira tenho que trabalhar devagar. Estou nessa a semana inteira. Se eu tomar mais um copo, sou mesmo de marca, vou me retirar. Mandou sair mais uma rodada. É derrubada, eu já senti. Essa já é a décima primeira que vem como saideira e nada da gente sair. Enquanto houver garfão e geladeira, tem sempre uma saideira que não deixa a gente dormir. Mas eu não vou tomar. Estou nessa semana inteira. Se eu tomar mais um copo, só mesmo de maca vão me retirar. Se eu tomar mais um copo, só mesmo de maca vão me retirar. Se eu tomar mais um copo, só mesmo de maca vão me retirar. Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.